¿Qué quer remeter? Afirmativo. 07. Perdão, perdão. 6140. Acabou de chegar no 62. 6140, portão número 2, chamando o suspect. 6140, portão 2, aguarda para o push, devido ao congestionamento no ponto de espera. Potente 6140, aguardando. Aerotaxi volume 397 com 124 a bordo, 4 horas e 14, autonomia alterna Galeão. No 397, vai seguir a nave da Trip à sua frente, ponto de espera 1895, 1014. Entregar a nave da Trip, ponto de espera 1895, 1014, volume 397. América 239, Juliet, to Stand 11. Controle o Ibama 07. Prossiga. Tráfico oficial já foi liberado? Ok, você pode informar exatamente onde é a área que o senhor precisa fazer o seu voo? Olha, a área é toda aqui na situação do Rio de Janeiro, mas eu agora preciso cruzar o eixo da 10 para o outro lado e devo permanecer por lá. Ok, prossiga então e na minha escuta permanente. O 03, prossiga. O 03 está no parque militar, com informação auxílio, com o plano visual, inicialmente nível 105, Terra Bravo Romeu 204, após praticamente pelo tráfego em Salvador. Para autorização de acionamento. Olimpo 03, aguarda a cópia, 1014 no ajuste. Vai tornar na sua escuta para a cópia, 10 no parque, 10. Oscar Lima Hotel El Solo, voltando. Que o POB, por gentileza, no Pátio da Bata. E continua, vai decolar da Arbor, após direto com curva direita, ok? Da 17, da presente, vai chamar a Torre 118, decimal 95, o ajuste 1094, o Oscar Lima Hotel. 14. 40 no portão 2, autorizado por estacionamento, sanitário. Autorizado por estacionamento, 6140, portão 2. Sem cruzar com isso da 10. Confirmo que autorizado. O problema, comandante, é que a paralela fica muito próxima do eixo da 10. Está chegando o azul daqui a pouquinho. Após cruzar os tráfegos, o senhor vai prosseguir. Ok. Máximo quando pronto para o táxi. Chané 6311, decolou agora os 43, controle 120, decimal 8. 208, Chané 6311. 210, fazia apenas uma pista de essa região da paralela próxima à cabeceira, próxima, não próxima à cabeceira, mas próximo ao aeródromo. O Ibama 07 daqui a 2 minutos, o senhor vai estar em geral de 10 minutos. Então aguardo um momentinho. Olha, Salvador, Oceané 6311, bom dia. 6311, contato do radar. Igual 360, saída da aero. 360 na aero, 6311. Gostaria de voar direto pro de Leta, pro Oceané 6311. 6311, autorizado. Obrigado. Do 4207, 2000 pés, livre LS, X-Ray. 2000 LS, forma estabilizada. No 397, após a rolagem da terra, ali mantém pista 10. Ali mantém na 10, vou no 397. Controle o Ibama 07. Prossiga 07. Controle o Ibama 07. Prossiga Ibama 07. Senhor, se autorizado, aqui na paralela com a proa do Parão, com a proa da Bahia. Contrário, vai rodar. Negativo, no ponto onde o senhor está, negativo. Você vai ter que se afastar daí agora. Temos aeronave passando Dona, o hotel Eco Bravo, Ibama 07. Ibama 07 está passando pelo Vitória. Trip 5595, decolou os 45, controle 120, decimal 8. 128, grato, bom trabalho, 5595. Para o táxi, estacionamento 61140, temos a bordo 96, alterna Recife, autonomia 0205. Colou na sua escuta. 5595, suba 140, saída Coral. Ciente, após iniciar a curva direita, autorizaria direto Coral, ou melhor ainda, Ilhéus? Após 2000 pés, direto Coral. Direto Coral, após 2000, grato. Cidade Voar 3, está presente? 1895. 3-2. Identifique, chegada mar e desça ao 050. 050, chegada mar, está agora o dia fechado. E tem que ter uma foto dele. 38, cidade de Rio, está necessário, pode ir rápido. Escuta a formação? O Ibama 07 está autorizado agora para seguir para a área que o senhor deseja e na minha escuta permanente. Salvador, o Xané 6309 da presente desvio à direita para o 230 por 60 milhas. O Xané 6309 desvio a seu critério, agora de governação com 100, só com a proa mais à frente. 8 com 397. Salvador, gol 1397, decola perfil da El. Gol 397, subou 360, saída da El. 360 na da El, gol no 397. Fortaleza, bom dia, 6140. Quem dera fosse Fortaleza, o Xané 6140, após o tráfego da Azul, ele mantém pista 10. Perdão, avisou com a Azul, após ele mantém o 6140. Salvador no 5403. O gol no 397, Salvador. Na escuta no 397. Ok, tráfego agora com posição de 3 horas, 4 milhas. Está com rumo sudoeste, cruzando 4 mil pés em subida, uma TR-72. 7, gol no 397. 397, tome agora uma curva à esquerda por 150 para evitar o tráfego. Posso cruzar o 060, estou autorizado para o Adileta. Esquerda no 50, ao cruzar o 060, vou ali, da gol no 397. A tripa de Aproaduna. 5403, negativa, posse pelo Voaduna. Ah, poxa, normal então. 09. Direita 219, 217. Salvador, Romeu Fox Lima, prossiga. Faço check rádio, recebo muito baixo essa informação. Qual foi, por gentileza? Táxi de Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, pode ter certeza. Parceira e Santana, está autorizado. Salvador, Feira, 510, decola o Norcético, vai coordenar com a torre da presente, da, o Norcético comprou a Norte. 1208 é o controle e o transponder aciona o 0126, o Papa Romeu, Romeu Fox Lima. Salvador, Feira, o transponder 0126, a decola a bomba. Coordene o POB com a torre 1895, ajuste no 094, Romeu Fox Lima, até o Telegrafo. O Olympus 03 está pronto para cópia. Salvador, Salvador, inicialmente vai Sierra Bravo Romeo 204 e após retorna para toque e arremetida em Salvador. Decola da pista 10, vai manter a proa na decolagem. Coordenação com controle 120.8 para ascensão para o nível 105. O transponder 5134, o Olympus 03. Correto, no pátio militar, já acionado. Chame pronto para o táxi, o Olympus 03. Táxi autorizado, pátio militar, táxi e hotel, na hotel vai manter a posição e aguardar para o cruzamento. O Olympus 03, confirme pessoas a bordo. Está Juliette, 4207. 4207, ingresso Juliette, portão 9. Portão 9, 207. Cabo Salvador, é o voo 1260. Bom dia. Ligação, 153. Controle, é o Ibama 07. O senhor me copiou anteriormente? Pode dar um copy aqui. Para o fluxo do Graia. Ok, então prossiga via ali do litoral com o produto farol da Itapuã, o Ibama 07. 07, graças. Ok. O trip 5403, chame torre 1895. 895. Ibama 07, chame torre 1895. 07, graças. É o Ibama 07? Ibama 07, você pode quando no farol de Itapuã, avisar o contrato da trip? Negativo, cara, ciente, mas não me informa. Gente, vamos reportar no farol de Itapuã para prosseguir, ok? Eu tenho o tráfego da trip prosseguindo para pouso na 10. Você vai ser o número 2 no aeródromo. Torre, o trip 5403 tá agora a 1000 pés, baixou, travou. Trip 5403, tem livre pouso na 10-200, é de 130 graus com 7 nós. Pouso livre. A proa de prédio, provou no 397 para desvio de informações. 1397, caso necessário desvio, está a seu critério. Chame agora o centro Recife, na frequência 13325, alterna 251. 3325251, desvio, secretário, voo no 317. Prossegue direto parte do GRAE? Então vai prosseguir direto parte do GRAE da presente, o vento é de 30 graus com 7 nós. Ok, vamos adiante. Só gosta pra você. Espera da babá, tá pronto. Tem condição de decolar 3 curvas, eu vou fazer. O meu Fox 8 não vai manter a posição, vai aguardar. Tem um helicóptero prosseguindo pro prédio do Graer, ok? Vai interferir com a sua decolagem assim que eu mesmo livrar o eixo, libera o seu. O Romeu Fox 1 pode fazer o seguinte: táxi até a cabeceira 17, aguardando liberação pra decolagem. Mantenha a posição e aguarda. Salvador, muito bom dia, Olímpio 03. Está no hotel para que você da pista 0, visual com 3. Já liberou. Gente, Olímpio 03, a linha via pista, reporte quando pronto para decolagem, agilizando na medida do possível. A linha via pista, na pista 10, agilizando o Olímpio 03. Trip 5403, no solo 56, livre à direita no 219. Livre à direita no 219, solo. Gente, decola, estou com o pronóstico para informação, tem um helicóptero efetuando pouso parado no pátio do Graer, não interfere. Vento de 140 graus com 7 nós, o meu Fox Lima. Ibama 07, tem livre pouso no pátio do Graer, para informação, tem um helicóptero decolando com o pronóstico. Vento de 140 graus com 7 nós, reporte no solo controlado, Ibama. Oscar Lima, hotel ali, mantém 17, reporte quando pronto. Oxiné 6140, chame Recife na frequência 2545, alterno 2685. Recife 2545, alterno 2685, 6140. Controle Mike Gillette Romeu, visual para Pouso Serra Índia, Guindia. Mike Gillette Romeu, frequência livre até a volta. Fox Lima, você colocou para o norte. Ao 57, controle 120, decimal 8. 1208, do Fox para cima. Decola, pista 10, curva esquerda, Natuca, transição Aracaju. Controle, 1208, transponder, 5103, 1260. Gol 1260, autorizado 390 para Recife, Operuíto 58, aerovia. Decola 10, na esquerda, curva Aracaju, 208, chama 5103, é o transponder 1260. Transponder 5153. 5153. Obrigado. 1500 pés. Ok. Reporte grão CTR. Negativo. Vai manter 500 pés. 500 AGL. E reportará. Se autorizado. Reportará a livrão CTR. 500 pés. Ok. O Romeu Fox 5. Reporte grão CTR. Pra Fox 5. Reportará na AGL. O Olímpio 03 tem livre decolagem na 10, o vento é de 30 graus com 8 nós. Livre decolagem da pistola 0 para o Olímpio 03. 95. 1895, gol 1732. Obrigado, até mais tarde. Até mais. Oito. Hotel, obrigado. Mandou o Papa Tango, Oscar Lima Hotel. Tango, Oscar Lima Hotel, racione 5552. Submantenha uma centena na saída árvore. Saída árvore 5552, uma centena. Presente, pode voar, Arbor. O Oscar Lima Hotel. Ciente, Hotel. Bom dia, gol 1738. Gol 1738, bom dia. Continue a aproximação, aguardando a pista livre. Na sua escuta, 1738. O 738 tem livre pouso na 10, venta de 120 graus com 8 nós. Livre pouso na 1-0, gol no 738. O 03, decolou agora o 01 no controle 120 decimal 8. Agora o controle do 208, Olimpo 03. Ele lembra que o Zulu o senhor fez com a Concentra Recife? Põe nenhum dado do seu plano, confirme o tipo da aeronave e PLB. Qual altitude que estamos tendo? Ok, grato. Acione 0145. Na proa de Vera Cruz para interceptar o corredor Vera Cruz e reporte para descida. Para 70, o Lima Kilo Zulu está autorizado, essa mudança de regra, mantenha 070 na proa de Itaqui. Oscar Lima Hotel, Salvador. Consiga. Foi autorizado para adiar, bom. Confirme, a pro que está mantendo. Ah, passando 4 mil. Altitude eu estou vendo. Qual a proa que a senhora está mantendo? É o 03, livre à direita no 21 decimal 9. Contagem a 9, eu vou no 73. Seria a proa 257. Está presente, proa 257, Oscar Lima Hotel. Olimpo 03, possível controle. 03 é colado da pista 1-0, cruzando no momento 060. A intenção é ascender para o nível 105 na Serra Bravo Romeu 204. Ok, o Netuno 05. Pode prosseguir para a área Netuno, subindo 105 ações visuais. Tá, curvando direita, prossegue para a área. Em condições visuais, Olimpo 03. Gol no 044, chame Torre Salvador 1-1-8-9-5. 295, obrigado. Torre Gol 044, terno, baixado travado visual. Tem livre pouso na 10, venta de 120 graus com 89, gol no 044. 044, livre pouso. Trip 5595, serviço radar encerrado, 3 milhas para Coral, chame Ilhéus, 1201. Tango Oscar, ciente, prossiga via Vera Cruz após Interlagos e vai reportar para Paripe com o proa da rotatória. Fox Lima, frequência livre até volta. Presidente, vamos sair 38. Deixa um decimal 9. Pede 9. Quartel 6, gol no 738. Olimpo 03, Salvador. Escuta, prossiga. Qual o seu tempo estimado de sobrevoo? Na Serra Bravo Romeu, 204, ficaríamos em torno de 30 minutos. Depois retorno para o tráfego. Ok, Olimpo 03. Pode prosseguir agora nos canais previstos e retorne a frequência do controle quando para o regresso. Confirme a orientação de chamar defesa aérea nos canais previstos. Foi para o único 03? Afirmativo 03. Mas o plano foi CAG normal. Ah, ok, então na minha escuta. Mantendo sua escuta até o regresso. O único 03. Salvador, bom dia, gol no 044 de Bro. 044, Vale de Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa 3 Juliette, a porta, gol no 044. Solo, Salvador. Por favor, muito bom dia, Janeiro 6225. Na posição 1, pronto para possível questionamento. Autorizado, chama o táxi. Chamará para o táxi 6225. Obrigado. Tango autorizado, direto rotatória. Tango da Juliette. 044, mantenha a posição antes da Juliette. Vai manter a 044. Papa Tango Fox, Tango Otto, na escuta o controle. Autorizado, voar direto rotatória. O hotel Lima, correção Oscar, Lima Hotel, você chamar de pouso? Prossiga. Chamar de pouso, Monte Claro. 005. Na hora certa agora ou no 3 ou no 0. Só um minuto. Oscar, Lima Hotel. Prossiga. Daqui a 50 minutos, a senhora chega em Monte Claro? É negativo, é 1400, estimado de conquista. Estou estimando pousar em Monte Claro ao 16, 15. Ok, muito grato, no 16. Eu posso manter o nível 80, senhor? Autorizado, Oscar Lima Hotel, nível 080. Tá, obrigado. Lima Kilo Zulu, desça para 2000 pés, 1014, livre LS, X-Ray, ponto estabilizado. 2014, mostrar no log, Lima Kilo Zulu, pode autorizar a dúvida? Autorizado. Eu vou no 260 no 8. 260, portão 8. Está autorizado, chame táxi. Autorizado no 8, chama táxi. No 260. Paulo, Salvador Oceania 6225, para o táxi POB 86, autonomia 5 horas, alterna Goiânia. 6225, direita, ponto espera 18,95, 1014. direita e esquerda, no ponto de espera da 10, chamada torre no 108, sinal 95, janeiro 6225, obrigado. 0044, ingresso da Juliette, portão 2. Juliette 02, 044. É 6225, a linha decola pista 10, levanta de 30 graus com 7 nós. Alô, Sala Salvador, bom dia. 3191, posição 5, 95 com a Torre Oscar. Controle, 120, decimal 8. 128, 62, 25. 108, 103, valeu. Ele tá nesse 6225, decola da sua escuta. China 6225, submantenha 320, saída Borba. Saída Borba, 320, 6225. Agilizar o Oscar. Fala, Salvador, é o Gorno 260 para o ataque. A bordo 131, alterna Natal com 310. Direto aqui, chama o Chanel 6225. Negativo, mantém a saída, o 6225. Sim, 6225. 6225, com 1260. 1014. Uma boa tarde. Romeu, prossiga. E aguarda a cópia, o ajuste 1094, isso no meu mesmo. Para o solo? Azul. 1-4207 com a Juliette, sentido 340, Rio de Janeiro. 20, a guarda-costa 1014 azul. 1014, obrigado. Oscar Lima, hotel, copiou? Tango, Oscar, tem livre pouso 97, Vanta Juno, 20 graus com 7 nós. Tango, Oscar, livre pouso. Solo Salvador, em Salvador, gol 1260. Bom dia, ponte cara pronto. A linha decola sem parada, gol? Afirma. Autorizado, a linha de decolar pista 10, Vanta Juno, 20 graus com 7 nós. Deve decolar, pista 10, gol 1260. Lima Kilo Zulu, chame torre 1-1-8-9-5. 8-9-5. Bosta, informa, senhora, que após o pouso, se possível, o backstrike é seu, a garra da mata. Afirma, tá autorizado. Lima Kilo Zulu no solo agora. Correção, Lima Kilo Zulu, confirma as suas intenções, por gentileza. Pousa 1-0, está estabilizado no norte. Sente, última aproximação é a marcador externo, vai ser travado. Qual será o marcador externo? O Fox Tango Oscar, no solo, os dois autorizados, backtrack, reporte livrado na 7. 1-260, colou os 2-2, 120 bits na 8. Chama controle 1208. Controle gol 1260. Uno 260, saída pouca transição Aracaju, cruza 1500. Gol 1260, submanter nível 390, saída pouca. Fabi mantém 390 na saída Puca. Continua a aproximação, aguarde instruções para o pouso. Aquilo Zulu avistado, livre pouso, pistão a 0, ventuna 3, 0 graus, 089. Livre pouso, Zulu. Juliette Bravo autorizado, cruzamento na 735, prossegue na Quebec, Mike Lima. Na Lima, chame solo, para prosseguir da parte 3, em 121, décimo 9. Aquilo Zulu após o pouso, prossegue para o pátio 3. Afirmo, valores. para o solo? Romeu, ok, autorizado BH 380, Presolu 16, pista 97, curva à direita, Dael Leda Bridge. Controle 1208, transponda 5146, Whisky Romeu Romeu. Desça ao 060. Salvador, Tripsis 220, boa. 1208, controle, Whisky Romeu Romeu, Dael Leda Bridge, com curva à direita. Ok, no pátio da Aero está com quantos a bordo, o Whisky Romeu Romeu? As três a bordo, alterna... Está presente, vai chamar a torre 1118, decisão 95, ajuste no 014, Whisky Romeu Romeu. Bravo Delta até o pátio 3 autorizado. Salvador Galeão 340, Pesolo 10, 10 decola, curva direita, Dael Leda Bridge, controle 1208, transponder 5171, TAN 3191. 3191, autorizado 340 para o Galeão, no Pesolo 10, decola 10, curva direita, Dael Leda Bridge, 1208, controle 5171, transponder 3191. Portão 5, chame pronto. Camarada 3191. 4207, cópia. 4207, prossiga. Salvador, Rio de Janeiro, 340, o Brasil 10, 10 decola, curva direita, Dael Leda Bridge, controle 1208, transponder 5155, azul 4207. Rio de Janeiro, 340, Brasil 10, decola 210, curva direita, Dael Leda Bridge, 208, controle 5155. Corre. 4207, correto, chame pronto, portão 9. Lima, Kilo, Zulu, pátio 3 autorizado. Eco Delta, prossiga. O 4082, céu segundo na aproximação, tá? Super Sede, é um Alfa Tango 72, função de 10 horas a 10 milhas, passando 150. A velocidade fica a critério. Trip 5220, desça para 2000 pés, ajuste no 0, no 4, resposta estabilizada no LS. Afirmativo, descendo para 2000, tem condições de estar presente e voar direto do Duna, autoriza? Mantenha a pro de TAP, velocidade a critério, Trip 5220. Beleza, vamos manter o máximo aí até o certo. Ok. Para, conta agora. 3895, aguarda a cópia, o ajuste no 094. Pro 094, agora é cópia, tá 3895. 4207, autorizado, chama o táxi. Para 2010, ajuste no 014, reporte autorizado na LS. Autorizado LS, vai reportar 2014, onde está? Obrigado. Pode ficar. Boa noite, Salvador. Bom dia, Chanel 6255, Juliette. 6255, desce ao 50, na Projetap, a chegada é a Mari. Enquanto na Projetap, desce a Mari, 6255. Confirme para o sol. Vitor Charlie, aguarde a cópia, o ajuste no 014 para Porto Seguro. Confirme o altitude que irá manter. 395, cópia. Pronto, cópia, tá 395. Autorizado, Guarulhos, 340, Zulu 16, 90, decola, curva direita, Dael, Leda Bridge. Controle 120.8, transponder 5164, o TAM 3895. Autorizado, Guarulhos, liga 340, autorizou no Nomeia, Dael, Leda Bridge. Controle 70, controle 108. Transponder 5164, TAM 3895. Correto, chame pronto, 3895. Para o posto, bora. Papa Romeu, Romeu, Vitor Charlie, copy. Autorizado, Porto Seguro, mil pés, 17 direito, corredor Axé, 1208, 0275, o Romeu, Vitor Charlie. Curva direito, corredor Axé, 0275, 1208, Romeu Vitor Charlie. Vitor Charlie, poderia cotejar, por gentileza? Quantos a bordo no pátio do Graé? 1895, 1014, o Romeu Vitor Charlie. Decimal Para o táxi 4207, alterna Campinas, 3 horas e 40, 109 a bordo. 109 a bordo? Afirmou. Frente azul 4207, autorizar o táxi até o ponto de espera, via parte principal, entra no ponto de espera a torre, em 118.95, ajuste 104, o vovô. Táxi via parte principal, ponto de espera 4207, obrigado. Na 6255, prossiga para 2000 pés, ajuste no 04, reposto estabilizado na LS. 2000 pés, reposto estabilizado na LS, está livre da restrição? Então, está livre da restrição vertical e de velocidade, 6255. Tem a restrição, já deu tempo de entrar. Romeu, Romeu, Vitor Charlie, prossiga na escuta. 5220, estabilizou. Tipo 5220, complete a aproximação, torre 1895. 1895, bom trabalho aí, colega. Torre, bom dia, o trip 5220 no externo. Bom dia, trip 5220, continua a aproximação, informe quando baixado e travado, que é negão 0-4. Reportarei. Macaco Delta decolado às 3:30, transfere controle 120-80 até retorno. Macaco Delta. Olha o papapapá, Macaco Delta. Confirme, Mike S. Delta, Manati. Negativo, Morro de São Paulo, via corredores. Mantenha 510 na linha litoral e reporte farol da barra. Reportará farol da barra, Mike S. Delta. No pátio 3, vai decolar da 17? Ah, gente, então reporte o ingresso no pátio principal Lima Aquilo Sul. Bravo Delta, confirme só estimado seu plano. Confirme o ABT, confirmando. Travado, 5220. Estamos seu plano ainda, no momento. E o 4082 azul, agora 3 milhas e meia para o lugar. 4082, complete a aproximação, torre em 1895. 1895-4082. Boa. Lula autorizado, ingresso no pátio. Principal. Lima, Mike na Quebec, chame a torre 1 no 8095 para a beta. Número 2 para o pulso, que é 1-0-4. 1-0-4, seguinte que é o segundo, 4-0-2. O Romeu Vitor Tchalha é a torre. Altura. Sempre vai para a passagem externa, agora tem condições de taxiar a baixa altura e decolar a partir da cabeceira 3-5? Então conforme, táxi a baixa altura, decolagem a partir da 3-5. O vento 120 graus com 9 nós. O meu Vitor Charlie vai taxiar a baixa altura e decolar a partir da cabeceira 3-5. Não sentido 3-5, ok? Trip 5220, seu solo aos 39, libera direito, chama o solo 121, decimal 9. Libera direito 219, obrigado, até daqui a pouco. Só confirmando como o meu Vitor Charlie táxi abaixa a altura, tem um tráfego pra pouso agora, 110.